peregrino que passando por Sião ouvi uma música de um hino que feriu meu coração. Como peregrino eu parei a acerca de um homem que ama muito o pecador. Eu então chorando fui a ele perguntar quem seria o homem que podia me salvar. A Bíblia e depressa me mostrou em Mateus 18, verso 20, como escrito afirmou: onde estiverem reunidos dois ou três.